nesse Mato Grosso desde os tempos de menino, quando eu comecei a percorrer os seus caminhos. Desse chão eu fiz o meu lugar, nos meus sonhos quis plantar e a colheita de vir. Como as cachoeiras nos teus rios cristalinos, toda essa pureza deve ser um bem divino, e pode a nossa sede saciar. Nosso campo abençoar, gerações fazer florir. Sou feliz aqui, terra de gigantes, onde bravos índios viviam antes, onde além de ouro e diamantes tem milhões de estrelas no horizonte. Nesse Mato Grosso, desde os tempos de menino, quando eu comecei a percorrer os seus caminhos, e desse chão eu fiz o meu lugar, nos meus sonhos quis plantar e a colheita de vir. Sou feliz aqui, terra de gigantes, onde bravos índios viviam antes, onde além de ouro e diamantes tem milhões de estrelas no horizonte. Sou feliz aqui, terra de gigantes, onde bravos índios viviam antes, onde temos ouro e diamantes nas minas de estrelas no horizonte.